E no meu sonho os homens eram homens, todos eram iguais. É difícil acreditar, mas sim eram iguais. La paz cambió el curso em toda la calles. Poder de ouro ou de fama eram meros detalhes. Qual é a sua grana? Quanta cor você tem? Perguntas sem sentidos não eram feitas por ninguém. Se era preto, branco, ok, não importava. A gente olhava outro ser humano e só amava. Não era ficção, cristãos eu vi que são. Sem muita divisão, líderes de visão. Era um mundo estranho, sem apertar o peito. A palavra parecia, enfim, ter feito efeito. Não buscava defeitos nos outros semelhantes. Lapidava defeitos, éramos diamantes. Foi aí que eu acordei, o sol batia na minha cara. Foi então que eu lamentei, pô. Já não luto essas lutas, prefiro ter paz do que ter razão. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado e transformado para amar. Tive um sonho essa noite, foi triste acordar e ver tudo acabar. Alan Martin, o Kendrick Lamar tinha um quê de Martinho, de Doc e Cidinho. Meu sonho, onde o simples tem o seu valor propício, e o dinheiro importa menos do que o ofício. Onde a vida durasse mais, é, aliás, nem precisava durar mais, se ela valesse mais e geral lesse mais, se conhecesse mais, lado a lado sempre, tipo a vírgula e os decimais. Esse meu verso traz decibéis ideais pra fiéis e leais, com seus pés amarrados a papéis numerais, aluguéis surreais pra juntar pessoas como consoantes e vogais. E é de lei, palavras que uso pra desenhar meu mundo novo, igual ao do Rio Lei. Sonhei que Sun Tzu desbanco nesse novo universo, as páginas do Arte da Guerra estariam em branco. Já não luto essas lutas, prefiro ter paz do que ter razão. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado e transformado para amar. Tive um sonho essa noite, foi triste acordar e ver tudo acabar. Eu tenho ambições de um homem louco, eu sonho com a paz. Eu tive um sonho e nesse sonho éramos iguais. Não éramos rivais, com corações de metais. Nós entendíamos que juntos seríamos mais. Nós éramos iguais, não éramos rivais. Nesse meu sonho amar ao próximo valia mais. Hoje somos rivais, nisso somos iguais. Sempre a deriva nesse barco, nunca achamos cais. Vejo o que a gente faz, danos colaterais. Temendo erro, somos duros, erramos demais. Eu creio que é por bem, querendo acertar. Mas de que vale se eu quebre e não vou consertar? A paz do meu irmão, se é mais por meu irmão. Se ele não tem valor, não tem pra que chamar de irmão. Sem monte de sermão, no monte um sermão. Fez quem ouviu pregar o amor de dentro da prisão. E é nesse amor que creio quando falo pros meus manos que existe um Deus. É desse amor que eu proponho, sem ter que dormir pra fugir desses dias medonhos. E nem acordar triste porque a paz era um sonho. Já não luto essas lutas, prefiro ter paz do que ter a razão. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado, transformado para amar. Tive um sonho essa noite, foi triste acordar e ver tudo acabar. Iguais. Mas aí, não precisa acabar só num sonho não, certo? E no mundo em que a terra santa mata e se alegra, ensina-nos, ó Deus, como viver o que se prega. Que se não houver amor, não adianta cumprir regra. Vivemos pelo sangue, o sangue foi tu entregar.